novinha tá modelo. Mas nas antigas ninguém dava bola não. Agora que ela tá doutrinada, você é tudo agora teu sertanão. Quebrada, yeah. Sugestira, bandida, mudou do nada.